pode fingir que nem está aí pra mim. Que tanto fez, que tanto faz. Mas na verdade eu sei que não é bem assim. E cada dia te desejo mais. Esse teu jeito de me